Eu quero ser sempre fiel ao meu Jesus, que concedeu-me a salvação para merecer o seu amor, que é tão puro, tão sublime, verdadeiro. Eu quero ser sempre leal e não fugir do meu dever de mensageiro. Guarda-me, ó Deus, de todo mal, para que eu possa te servir eternamente. Guarda-me, ó Deus, de todo mal, para que eu possa te servir eternamente. Sempre leal e não fugir do meu dever de mensageiro. Guarda-me, ó Deus, de todo mal, para que eu possa te servir eternamente. Guarda-me, ó Deus, de todo mal, para que eu possa te servir eternamente.